Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje vamos compartilhar o provérbio de número 24. O provérbio de número 22 a 24 é marcado por alguns conselhos especiais, provérbios de sabedoria. E hoje nós temos então o complemento desse bloco, do 22 ao 24. Faremos a leitura devocional que fala sobre educação e família, e depois o livro de Provérbios. Mas antes disso, não quero esquecer de recomendar a você, na disciplina de oração, uma oportunidade muito grande de fazer parte de missões ou da missão. Na sexta-feira é o dia que eu aprendi, já contei para vocês, com o pastor Larry Coy, a separar em cada dia um motivo específico para oração. Claro que você pode orar por todos eles, isso é melhor ainda. Mas a sexta-feira é o dia que separo para orar por outras denominações. Você pode listar, não a denominação em que você está, outras denominações. Faça uma lista de outras denominações, e hoje é fácil isso, temos uma abundância de denominações. E ore por agências missionárias, Jocum, Portas Abertas, Cristo é a Resposta, OM, Operação Mobilização. Há muitos projetos missionários, muitos, muitos, muitos projetos missionários. Você pode listar também, e na hora que estiver orando, vá intercedendo por cada um. Até surge a questão: pastor, eu vou orar de olhos abertos? Sim, não tem nenhum problema. Você ora pelos seus motivos pessoais, depois você ora pela família, você ora pela sua igreja local, você ora pela sua denominação e depois ora por outras denominações e ora por agências missionárias importantíssimas para a evangelização em todas as nações. Essa é uma maneira de você fazer parte delas, tanto das outras denominações, intercedendo por elas, como das agências. Nós temos três maneiras de nos envolver: oração, participação e oferta, né? Então, nesse caso, às vezes você não está diretamente envolvido com a divulgação do trabalho, embora possa fazê-lo, muitas igrejas fazem isso, põem até no envelope de ofertas e dízimos. Se a pessoa põe um X, né, no envelope, você quer ofertar aqui para a igreja, quer dar dízimo, quer ofertar para ação social, quer ofertar para agência missionária. Muitas denominações, muitas igrejas fazem isso. Então você pode participar, sim. Você participa através da oração. Deve participar, não só pode, como deve participar, para que todos sejam abençoados. E lembre, não esqueça disso, há muitos missionários e missionárias vivendo em situação de perseguição em muitos países. Às vezes até perto de nós, por questões ideológicas. Há necessidade de infraestrutura, há necessidade financeira, e você pode então participar. Participar em oração, participar em divulgação, repito, divulgue isso, procure saber o que essa agência missionária faz. e divulgue para um amigo, uma amiga na igreja local e também através da sua contribuição. Se você se organizar, você pode muito bem ofertar na sua igreja local, ofertar projetos da denominação, mesmo que os valores não sejam tão elevados, mas você pode participar ofertando na sua igreja, num projeto missionário da sua denominação e em agências missionárias. E eu recomendo isso a você, é uma forma de você se envolver com o corpo de Cristo. É isso que eu faço na sexta-feira, tá bem? Que Deus abençoe e você se envolva. Discipline a sua vida para a oração. Você pode orar por todos esses motivos que eu venho mencionando na semana, em todos os dias, ou você pode separar por dias, motivos específicos, dependendo do momento de oração. Às vezes nós temos um momento mais rápido de oração, não é possível lembrar de todos os objetivos ou olhar na sua lista. E há momentos de maior disponibilidade. Você tem um tempo maior e aí sim também pode dedicar a sua vida à oração. Que Deus abençoe e todos nós sejamos envolvidos com a missão. Hoje nós vamos compartilhar, como disse, Provérbios capítulo 24. Antes disso, faço a leitura da devocional que nos foi enviada. Diz assim o texto: seja amigo de seus filhos, é do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Seja amigo de seus filhos. Há muitos pais que amam os filhos, mas não sabem demonstrar isso para eles. Provêm coisas para os filhos, mas sonegam-lhes afeto. São rigorosos na disciplina, mas omissos no encorajamento. Não deixe que seus afazeres prive você do privilégio de ser amigo de seus filhos. Crie o hábito de conversar com seus filhos e demonstrar-lhe seu cuidado. Verbalize amor aos filhos, demonstre isso para eles com suas atitudes. Não há melhor investimento do que investir nos próprios filhos. Nenhum sucesso compensa o fracasso dos filhos. Dedique amor a eles, seja amigo deles, ore por eles, crie-os na admoestação e disciplina do Senhor, seja um exemplo para eles e Deus honra essa atitude. O irmão Everson nos abençoou, mandou uma palavra de bênção e nós recebemos essa palavra de bênção e transmitimos também a vocês essa nossa oração para que todos sejam abençoados. Amém. Vamos ver Provérbios capítulo 24, dando complemento então a esse bloco que vem do 22 ao 24. A fé em Deus inspira e fortalece. Não tenha inveja dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles. A palavra hebraica original, transliterada em Raã, aqui é traduzida por ímpios, tem o sentido de maligno e comunica a ideia de destruir, arruinar. O mal moral é tudo quanto causa dano. Há uma outra expressão que também pode ser traduzida por maligno, cuja raiz é ra, vá. Revela uma vontade concupiscente de cobiça incontrolável. Assim podemos compreender melhor o caráter do maligno, o diabo, que é incapaz de controlar sua volúpia, sagacidade, inveja. Incita o ser humano também a pecar contra Deus. Versículo 2: pois o coração dos perversos intenta violência o tempo todo, e seus lábios só murmuram malignidades. Já temos visto em todos os provérbios. Com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida. Mediante o discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Um homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento potencializa sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Aqui nós temos muitas guerras, né, irmãos e irmãs? A guerra do cotidiano, a guerra da vida, a luta da vida. Se te quiser tirar o termo guerra e pôr luta, a luta do dia a dia. E nós precisamos de orientação estratégica, que encontramos na palavra do Senhor e os conselhos do Senhor para que conquistemos a vitória. A sabedoria e virtude elevada demais, a sabedoria é virtude, perdão, elevada demais para o perverso. Por isso ele fica sem palavras nas assembleias. Quem urde o mal o tempo todo será conhecido como mexeriqueiro. A intriga do perverso é pecado e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Então aqui tem o primeiro acento desse salmo, desse provérbio 24. Retomando a ideia da sabedoria, do homem sábio e do homem perverso. A partir do versículo 10, nós temos um outro segmento, um outro bloco. Se te mostras vagaroso para ajudar teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que são arrastados ao suplício, porquanto, ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria, aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia que aquele que preserva sua vida não retribuirá ele a cada um segundo sua atitude? Come o mel, filho meu, porque é bom, o favo de mel é doce ao paladar. Sabe também que a sabedoria é boa para a alma, e se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Falando do dia da angústia, nesse versículo, versículo 10, né? Nos manuscritos hebraicos, há um jogo enigmático de palavras. O termo sará, angústia, e o vocábulo sá, significa pouco, pequeno ou restrito, derivam de uma mesma expressão que significa cingir, constringir, apertar-se. Os antigos sábios judeus costumavam usar o curioso recurso das charadas e frases capciosas, além das parábolas e histórias com fim moral, para ensinar aqueles que realmente desejavam aprender, confrontar o mal e esquivar-se de possíveis perseguidores. Jesus, o Messias, foi o grande mestre na arte de combinar a amplitude semântica, sonora e gráfica das palavras em hebraico, aramaico, latim e até grego, a fim de comunicar seus mais profundos e amplos ensinamentos. Então, aqui, irmão, irmã, um reforço, mais uma vez, por incrível que pareça, eu sei que nós somos um pouco vacinados contra esses grupos que aparecem na televisão, na internet, e que ficam fazendo campanhas e pedindo, pedindo, pedindo, de toda maneira. Nós somos vacinados, sim, contra isso. Mas sensibilize o seu coração. Eu falei de agência missionária. Pense em missionários, pense em obreiros. Se te mostras vagaroso para ajudar teu próximo, isso desagrada o coração de Deus. Pouca força terá no dia da angústia. Deus não vai abençoar a sua vida. Não vai abençoar o quanto ele gostaria. de abençoar porque você tem um escorpião no bolso. Meu irmão, minha irmã, sensibilize-se. Por mais que, por exemplo, aqui nós falemos a todas as pessoas todo mês, é impressionante como nem familiares, nem amigos, nem igrejas por onde passamos, as pessoas fingem que não estão ouvindo. Ou então pensam assim: outro vai se mobilizar. E esse outro não se mobiliza, você também não se mobiliza, e os missionários continuam passando necessidade. Desde esse pequeno projeto até outros projetos assim estratégicos que precisam da sua oração, precisam da sua ligação, às vezes uma palavra de atenção, de carinho, do seu cuidado. E precisam do seu investimento, porque estão dependendo disso para poder realizar o trabalho que precisam. Dê um passo a mais. Eu tenho dito isso às pessoas: dê um passo a mais. Pare de endurecer o seu coração. Dê um passo a mais. Ou se você não deu nenhum, então dê o primeiro passo, mas mobilize-se e mobilize outras pessoas. Nós temos tido pessoas aqui que se mobilizam para encontrar outros para ouvir, e isso tem sido maravilhoso. Temos tido a divulgação, isso tem sido maravilhoso. Agora, no que diz respeito à ajuda ao próximo, isso é dramático. Então, quero sensibilizar você, mas não estou falando só de nós mesmos. Falo de nós, mas falo de todos os missionários. Todos os missionários e missionárias que precisam, e o pouco de muitos é suficiente para abastecer o necessitado. Não é preciso que você dê um valor enorme. Se todos ou se muitos se mobilizarem, então, mesmo que cada um dê um pouco, isso supre as demandas, supre as necessidades dos missionários. Digo por nós e por todos que estão envolvidos com a obra, tá bem? A partir do versículo 15, nós temos um outro pequeno bloco. Não te embosques como faz o ímpio junto à morada do justo. Eu vou reler. Eu falei do mel, versículo 13, agora eu vou reler o 14, só para você pegar a ideia. Sabe também que a sabedoria é boa para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Não te embosques como faz o ímpio, junto à morada do justo, nem destruas o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, 7 vezes tornará a se erguer, os ímpios todavia são arrastados para a desgraça. Isso é uma verdade bíblica. Os ímpios acabam caindo na sua própria cilada, na sua própria desgraça, por estarem longe de Deus, por estarem longe do próximo, por estarem longe de si mesmos. Acabam vivendo uma vida sem a graça de Deus. Por outro lado, a história da Bíblia, desde o princípio até o final, é a história de homens e mulheres que, ainda que tenham caído 7 vezes, e aqui uma coisa importante, note, a Bíblia está considerando que homens e mulheres do povo chegaram a cair. A Bíblia está considerando que grandes líderes, homens e mulheres, chegaram a cair. Mas diz assim: ainda que caia 7 vezes, 7 vezes tornará a se erguer. Como 7 é o número da perfeição ou da completude, Então, o texto está dizendo assim, ó, ainda que um justo caia completamente, sete vezes tornará a se erguer, totalmente tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Que isso não aconteça com você, mas que você permaneça diante do Senhor e tantas vezes, tomara que não sejam muitas, tomara que não seja nenhuma. Isso, embora seja um sonho, né? O sonho de alcançar a plenitude, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ainda que seja uma queda, ou duas quedas, ou sete quedas, ou seja, caiu completamente, Deus o levanta completamente. Essa também é a história que eu vivi nesses 30 e 5 anos de ministério pastoral, às vezes que caí, Deus me levantou e abençoou sobremaneira. E não só uma queda, não é isso. É um pecado também, quando isso te afasta da presença de Deus, aí Deus te levanta e te faz alguém mais santo, alguém mais parecido com a imagem e semelhança de Jesus. Se o justo cai sete vezes, guarde esse versículo 24, 16, sete vezes tornará a se erguer, completamente tornará a se erguer. Os ímpios não, são arrastados para a desgraça. Duas considerações aqui nesse pequeno bloco. A palavra hebraica aqui transliterada como tzadik, reto, deriva da raiz sadak, ser justificado e vitorioso. A combinação desses significados pode ser traduzida no termo português justo, compreendendo que a santidade e o amor leal permanente de Deus é que conquistam a vitória. Por isso que nós temos a vitória, porque Deus nos dá a vitória sobre todas as nossas tendências pecaminosas. E ninguém diga, ninguém seja hipócrita ou cínico dizendo que não pecou. Alguns pecados vêm à tona e as pessoas ficam sabendo, outros não vêm à tona, mas Deus sabe o que está no coração do homem. O pensamento, um sentimento, uma raiva, uma ira descontrolada ou qualquer outro, uma concupiscência interna. Então, sobre todas as nossas tendências pecaminosas, Deus está disposto a dar vitória. Mas para quem ele vai dar vitória? Para aquele que anda com ele, aquele que é justificado pela fé, aquele que foi salvo. Porque o outro ele não, ele deseja dar vitória, mas o outro está obstinado pela perversidade. Então, se você anda com Deus, fique tranquilo. Ainda que tenha passado por um momento de turbulência, de tribulação, Deus te levanta em nome de Jesus. Essa expressão, portanto, refere-se à justificação pela fé em Jesus. O Messias capaz de vencer os propósitos e artimanhas do diabo, cancelando a sentença de morte que todo ser humano carrega e quaisquer acusações que o inimigo possa apontar contra os filhos de Deus no dia do julgamento final. Eu não tenho o menor medo de acusação nessa vida por um pecado cometido. Eu não tenho o menor medo de uma acusação no juízo final, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Estou justificado pela fé. Não adianta vir acusar. Não adianta fazer nada. Me lembro do pastor Paulo Franco, certa vez expulsando um demônio de uma pessoa, e o endemoniado disse para ele tinha acabado de almoçar: "Ah, sua barriga está cheia aí no almoço, você vem querer me libertar?" E o pastor disse: "Olha, eu vou com a barriga cheia mesmo, mas justificado pela fé e no poder de Jesus Cristo, e no sangue de Jesus Cristo, e no poder do Espírito Santo, sai em nome de Jesus." E ele saiu. Sabe por quê? Não tinha medo. O inimigo quer colocar medo, ele quer colocar acusação contra a tua vida, usa pessoas para serem acusadores, usa pessoas para não te perdoar e para serem acusadores. Ah, há um ano atrás cometeu isso, há um mês atrás, há um dia atrás, há 10 anos atrás. Eu estou justificado pela fé. Você que crê em Jesus está justificado pela fé. Traduz isso, pastor. Você está com os seus pecados lavados, quitados, foram apagados. Você tem toda a autoridade para viver a vida de Deus. Não tem quem possa te acusar. E é importante isso, porque às vezes a pessoa comete um pecado e ela fica na defensiva, com medo da acusação do maligno ou com medo da acusação dos malignos, como tem uma pessoa muito amada que diz, o medo da acusação dos malignos. Eles estão prontos para te acusar por algo que você fez. Eu quero dizer, nem o maligno, nem os malignos têm poder para acusar você porque você está lavado no sangue de Jesus. E se cometer algum pecado, confesse o seu pecado, porque se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A obra da justificação já foi feita antes de nascermos. Deus já tinha feito isso antes de nascermos. Quando aceitamos a Jesus, nós já recebemos essa graça justificadora. Agora, depois, quando surge uma situação, para que você mantenha a sua comunhão com Deus, sua transparência, você confessa, se arrepende, muda, demonstra fruto de arrependimento e bola para frente, amigo. Bola para frente, irmão. Não fique preocupado com nenhum tipo de acusação, porque quem te acusa não passa de um instrumento do maligno. E quem te acusa, por mais religioso que seja, não passa de um fariseu, não passa de um mentiroso, como se ele mesmo ou ela mesma não tivesse pecado, como se Deus não conhecesse o seu coração. Então, em nome de Jesus, encerro esse bloco dizendo: 7 vezes podemos cair, entendeu já, né? Podemos cair completamente, mas Deus nos ergue completamente por causa da justificação pela fé em Jesus. Aleluia. Avançando, versículo 17. Se teu inimigo cai, não te alegres com isso. Não exulte o teu coração se ele tropeça. Aqui é um outro bloco, né? Que vai até o 25. Para que Yahvé, o Senhor, não veja isso, fique aborrecido contigo e retire sobre ele o seu castigo. Retire de sobre ele o seu castigo. Não te aflija por causa dos maus. Tampouco tenha inveja dos ímpios. Irmão, não tenha inveja do ímpio, dos maus, pois não existe futuro para o perverso. A lâmpada dos ímpios está simplesmente se extinguindo. Teme a Yahvé, o Senhor, filho meu, e ao rei, não te associe aos revoltosos. Não te associe aos revoltosos, os que revoltosos contra Deus e contra o amor, e contra toda a palavra de Deus. Pois terão repentina destruição. E quem pode calcular a ruína que o Senhor e o rei podem provocar? Teve uma cantora popular agora que no feriado de carnaval disse que vai macetar. Ela declarou: vou macetar o apocalipse. Macetada já está ela, se ela não se arrepender do seu pecado. Ah, pastor, é só uma expressão idiomática da Bahia, foi só uma brincadeira. Com isso não se brinca. Com a palavra do Senhor não se brinca. Com o livro do Senhor não se brinca. E não se diz. Primeiro que esse feriado não é propriedade de grupos politeístas. Esse feriado pode ter origem maligna, mas hoje é um feriado para todas as pessoas. Os cristãos passam muitas vezes em acampamentos. E ela não poderia ter dito que ia macetar o Apocalipse. Por mais que isso seja uma expressão de linguagem, ela é que está macetada, porque a Bíblia diz: quem crê em Jesus será salvo, quem não crê já está condenado. Ela já está macetada, ela já está condenada. Pastor, o senhor deseja isso para ela? Não. Eu desejo que ela se arrependa, desejo que ela aceite a Cristo como Senhor e Salvador, e desejo que ela tenha um encontro com Deus. Mas se ela não fizer isso, é ela quem está macetada. E outra coisa, foi um desrespeito religioso. Porque assim como nós não temos que desrespeitar o budista, o islamista, o ateu, o agnóstico, as religiões afro desse país, nós não temos que desrespeitar. É Deus que estabelecerá o juízo. Ela não tinha o direito de desrespeitar um livro da Bíblia, porque o livro da Bíblia é sagrado para nós. Ela não tinha o direito. Ela está macetada. Eu me junto a outros que estão declarando: ela está macetada. O seu canto está macetado. O seu trabalho está macetado. Tudo que diz respeito à vida dela está macetado, em nome de Jesus. Quando poderá deixar de estar macetado? Já disse, quando ela se arrepender, quando ela voltar para o caminho de Deus, ou tiver um encontro com Deus e pedir perdão por esse desrespeito social com uma religião alheia, que não é a dela. E também por ter zombado daquilo que é um livro religioso sagrado, que é a Bíblia Sagrada para nós cristãos. Muito bem. Não existe futuro para o perverso, versículo 20. A lâmpada dele está se extinguindo. Teme a Yahvé, filho. Teme a Yahvé, o Senhor, filho meu. Não te associe aos revoltosos, pois terão repentina destruição. E quem pode calcular a ruína que o Senhor e o Rei podem provocar? Agora entramos nos provérbios de sabedoria, que são aqueles que estavam no capítulo 22 também. Tá bom? Último bloco. Aqui segue uma outra seleção de ditos dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. Isso serve para todos nós e, em particular, para o pessoal do campo do direito, né? Nós temos que agir com imparcialidade nos julgamentos e não com parcialidade. Quem declarar ao ímpio: tu és justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Não diga para o ímpio: ah, ele é justo. Ela é boazinha, ela canta bem, ela é boazinha, parece ser uma boa pessoa, sim, parece ser. Tem algumas lindas canções, tudo bem, mas não podemos dizer que é justa, porque se levanta contra a justiça de Deus. E a justiça de Deus é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa justiça. Quem declarar ao ímpio: tu és justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Entretanto, para os que punem o culpado, haverá paz e conforto. Aí é aquele princípio da justiça, né? E sobre eles virão muitas outras bênçãos. Agora, dois conselhos, irmãos, irmãs. A resposta franca é prova sincera e fraternal amizade. Prova de sincera e fraternal amizade. Seja franco com as pessoas. Seja fraterno com as pessoas. Só que a Bíblia nos ensina, no Novo Testamento, que a verdade deve vir acompanhada do amor. Cresçamos em tudo. Efésios capítulo 4 de 13 em diante, verdade e amor. Então você vai ser franco? Seja franco, mas a sua franqueza tem que vir acompanhada de amor, sinceridade, mas com amor fraternal e com amizade. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para constituir a tua família. Nem preciso ler o histórico, porque é aquele princípio, né? Vai formar uma nova família, então precisa, para constituir a sua família, formar a sua casa, e formando a sua casa, preparar tudo para que você tenha uma família segura, uma família debaixo da vontade de Deus, uma família dentro do propósito do Senhor. Constituir uma família requer planejamento e preparo, a fim de que esse empreendimento possa ser concluído com felicidade. Que Deus abençoe a todas as famílias. Mas constituir uma família demanda preparo. Não é só juntar, não. Tem que se preparar para constituir essa família. Não testemunhes sem motivo contra o teu próximo. Bloco final, irmãos e irmãs, para encerrar. Não testemunhes sem motivo contra o teu próximo. Tampouco fales mal dele. Então, o testemunho sem motivo, né? O testemunho falso. Eu ainda estou devendo para vocês uma palavra jurídica sobre o testemunho falso, mas vou pagar essa dívida com vocês e vou explicar para quem não tem acesso. Mas certamente há punição para isso. Jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei. Pagar o mal com o mal, né? Isso ainda está presente lá no Pentateuco, né? Ainda está presente no princípio da revelação, e nós temos que ir superando isso. Jesus chegou a dizer para nós amarmos os nossos inimigos. Aqui já nos Provérbios já vemos uma outra direção. Jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei. Devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Não, irmão. Pague o mal com o bem, em nome de Jesus. Pague o mal com o bem. Ainda hoje, a pastora orando por mim, numa determinada questão. O motivo da oração é: deixa para lá, esquece essa ofensa, porque o Senhor é o nosso juiz, e não pague o mal com o bem. Essa foi a oração. Uma injustiça que sofri, e uma palavra, né, palavras mal colocadas, e aí ela orou e eu senti na hora a paz do Senhor. Então não vou retribuir o mal com o mal, não vou devolver a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Não, fez o mal, eu vou retribuir com o bem, em nome de Jesus. Passei junto ao campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinho e seu muro de pedras em ruínas. Então, de novo, o tema da preguiça. Como é trabalhado em Provérbios, e como eu desejo que todos os que nos ouvem, e todos os habitantes desse país, e todos os habitantes dos países que nos ouvem, e toda a população mundial, abandone essa coisa perniciosa, esse mal que é a preguiça. Abandone isso, seja qual for a área em que você estiver. Hoje eu não menciono mesmo nenhuma área. Seja qual for a área em que você estiver, abandone o campo da preguiça. Ao observar tudo isso, versículo 32, comecei a refletir, vi e tirei uma lição: dormir um pouco, cochilar um pouco, um pouco cruzar os braços e deitar-se, e a pobreza te sobrevirá como um assaltante, a tua mendigação como um ladrão armado. Aqui há uma palavra clara de que se você não plantar na época, né, dos plantios, das terras, né, aqui também tem bastante, onde moro, né, se você não plantar e cuidar da plantação, você não vai colher. Mesma coisa em todas as áreas da vida, tá bom? Em todas. Agora, devo dizer e digo com total tranquilidade, que apesar desta ser uma verdade bíblica, num mundo que tem um sistema desigual, e esse sistema desigual é estrutural, é para todo o planeta, muitas vezes a pessoa está trabalhando no seu campo, está cuidando do seu campo, está zelando pelo seu campo, está colhendo, mas depois vem os altos impostos e vem o mau procedimento dos governantes como um todo e acabam mantendo a pessoa na pobreza. Há um mal estrutural que nós não podemos esquecer, fazer uma análise de conjuntura, mesmo na época de Salomão. Salomão, aliás, foi um dos reis que cobrou mais imposto. Ele cometeu esse pecado, e o filho dele cometeu o pecado maior ainda, de cobrar imposto da população, os pobres é que saem perdendo mais. E hoje em dia, nós temos isso também, um mal estrutural que muitas vezes inibe uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que estudou, uma pessoa que trabalha, que cuida de tudo da sua vida, mas ela tem dificuldade de ascensão na vida por causa da estrutura em que o mundo está organizado e que faz com que bilhões de pessoas permaneçam na pobreza. Essa análise de conjuntura nunca pode faltar. Nunca pode faltar. Aqui era um contexto, já havia fortes impostos. No período de Jesus, havia impostos para romanos, havia impostos para Herodes, havia ofertas no templo e o povo vivia, por exemplo, na região da Galiléia, numa grande pobreza estrutural. Na região da Judéia também, mas na Galiléia era terrível a pobreza. Então, há um mal estrutural. Eu repito as duas últimas verdades e aqui encerro. Primeiro, há um mal estrutural. Aliás, primeiro eu vou pelo texto bíblico. Se você é daqueles que vai ficar só dormindo um pouco, cochilando um pouco, cruzando os braços, deitando e dizendo, tem um leão lá fora, e preguiçoso, olha para a formiga, né? Olhe para a formiga. Então, o livro de Provérbios fala isso inúmeras vezes. Ainda que não tivesse nenhum mal estrutural, ainda que não, a pessoa que não leva a sério a semeadura do seu estudo, semeadura do seu trabalho, seja do que for, da sua família, seja do que for, não vai colher. Ainda que não tivesse nenhum mal estrutural, ficou só dormindo, ficou só cochilando, ficou só cruzando os braços, ficou só deitando, não vai colher. Mas, em segundo lugar, e aqui concluo, há também, desde o passado, milhões de anos atrás, né? Milhares, mais correto dizer, milhares de anos atrás, né? Um mal estrutural que veio se sofisticando e que inibe as pessoas de terem uma ascensão na vida. Porque é muito imposto, é muita roubalheira, é muita coisa indevida. Então, para a pessoa conseguir subir, olha, Tem que estudar muito, trabalhar muito, orar muito, pedir muito a graça de Deus, vitória nessa área, porque é uma luta terrível, é um mal estrutural terrível. Então aqui encerro. Primeiro, não fique só cochilando, dormindo e olhando para o leão que está lá fora. Segundo, tem que trabalhar bastante e orar para que a estrutura desse mundo vá mudando ao máximo possível, permitindo a sua ascensão, e só com a intervenção de Deus, irmãos. Só com a intervenção de Deus, porque o que nós temos pela frente, a tendência, não é fatalismo, não é pessimismo, mas é a tendência de análise da sociedade em geral. A tendência é piorar. E a tendência de análise apocalíptico também é piorar. Esse apocalipse que a cantora, não vou nem dizer o nome dela, porque ela não merece, que a cantora diz que vai macetar. A tendência do apocalipse nos mostra, Daniel e Apocalipse, que a coisa vai piorar. Então, se vai piorar, nós não podemos ficar dormindo, cochilando, de braço cruzado, com medo do leão lá fora, com medo, né, de tudo. Nós temos que olhar para a formiga e aprender com ela, para que, trabalhando muito, nós possamos conseguir alcançar os nossos objetivos, pelo menos o mínimo deles, já que muito é roubado pela estrutura que nos cerca. Tá bem? Que Deus te abençoe, que Deus te livre, que Deus te guarde, que Deus te dê a vitória. E hoje o dia voltado para a missão, olha, se há luta e empobrecimento geral por causa da estrutura do mundo inteiro, não vou ficar aqui particularizando, né? Porque senão demora muito tempo, mas há uma estrutura maligna no mundo inteiro que vai sonegando aquilo que as pessoas têm, se trabalhando, estudando, cuidando da terra, cultivando, zelando pela família, você consegue subir um pouquinho, mas não consegue subir muito, porque Deus abençoa, mas esse mundo é tenebroso. Imagine só se você ficar paradão. Se você ficar paradão, aí não tem jeito, aí não vira, né? Aí você não vai conseguir lograr os seus objetivos. Pense nos missionários, pense que se você está com dificuldade e tem um ganho melhor, como estão os missionários? Será que eles estão comendo direito? Estão bebendo? Será que eles estão se alimentando direito? Será que eles estão morando direito? Pense nos missionários e não encolha a mão. Tome a sua decisão. Outro dia mesmo, antes de ontem, nós colocamos aí o Pix, e vamos colocar de vez em quando. Deixa Deus tocar o seu coração, tanto para com esta obra pequenina, como para com obras grandes, como a Jocum, Portas Abertas. Eles precisam de muito aporte financeiro, porque a obra é do mundo inteiro, é para o mundo inteiro. Operação Mobilização. Então você escolhe a missão e eu tenho certeza que não faltará ofertante. Se todos se mobilizarem, não faltará ofertante nem para as pequenas obras, como essa que nós realizamos, como com as grandes obras que são de alcance mundial. Tá bom? Que Deus abençoe, que você ore por missões. Ore por outras denominações e sua vida seja abençoada em todas as áreas. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito, a força, a motivação do Espírito Santo seja sobre nós permaneça hoje, eternamente. Amém. Amém. Amém.